Boa noite, sejam bem-vindos ao Cubo. Às segundas-feiras, entre as 10 e a meia-noite, aqui na Rádio AS. Primeira hora do Cubo, com algumas novidades, aliás, vai ser praticamente novas entradas. Também vamos ter um colaborador novo, Hélio Rocha, a partir de agora a colaborar no Cubo. Fiquem connosco até bem perto da meia-noite. Vamos começar justamente com o destaque da primeira hora. O álbum chama-se Face the Sun, é dos americanos In Trance Band. Fica o tema da apresentação da abertura de hoje do Cubo, Night Cat. Uma banda que já rodou aqui no Cubo, chamam-se Bike Cops, tivemos com o tema Úrsula. Chamam-se The Boys, este é o segundo longa duração da banda, Kamikaze. Podem fazer o descarregamento gratuito total do álbum no Bandcamp do grupo em theboys.bandcamp.com. Estamos com Underground, seguido com Bernard Nicky Wrangle. And I Passamos já ao destaque desta primeira hora de Entrance Band, o tema chama-se Fine Flow. Desde a primeira hora a colaborarem juntos no álbum de 2006, Death Prey, o guitarrista vocalista Guy Blakeslee, o baixista Paz Lashington e o baterista Derek James deram vida ao som dos Entrance Band. Essa energia traduziu-se num catálogo de expressão gravada e uma reputação inatacável para oferecer uma das performances ao vivo mais intuitivamente interligadas do planeta. Entrance Band com melodias memoráveis com o seu parentesco musical qual telecinética são encontrados em cheio neste disco Face the Sun, certamente a mais convincente coleção de músicas até hoje, pondo-os em xeque para um dos meus trabalhos deste ano. Em 4 anos, é um álbum construído firmemente sobre transformações notáveis vividas por todos os três membros da banda. Face the Sun é uma coleção rara e notável de músicas que reconhece e homenageia ambos os lados do caminho em direção à luz. We'll be right back. Cuba apresenta assim o trio Entrance Band, composto por Guy Blakeslee na guitarra e na voz, com a baixista Paz Lashington e Derek James na bateria. Este é o sétimo álbum de originais da banda, que foi lançado no passado dia 19 de novembro de 2013. Face the Sun é o sétimo de originais para os Entrance Band. Ficámos com o tema de abertura, Fine Flow. Ainda vamos ouvir mais dois para já. Vai ser Fire, Ice e ainda Medicine. Oh, Fazer aqui uma pequena pausa no destaque aos Intransvan para apresentar uma banda bastante corrosiva portuguesa. Putas Bêbadas, de Lisboa. Duas estreias no cubo, tanto a banda como o seu álbum de estreia, chamado Jovem Excelso Happy, da editora Cafetra. Ficamos com Leila, seguindo para Mara. continuamos na Cafetra Records, depois dos Putas Bêbadas, vamos ficar com Kimo Ameba, o álbum chama-se Rocket Soda, o tema chama-se Kids Are Deficient. Vamos fazer dentro ainda este mês um destaque a esta editora Cafetra Records, um destaque alargado, portanto dentro em breve no Cubo vamos ter também um destaque ao álbum das Putas. Escutamos Kimo Ameba, Kids Are Deficient, da editora Cafetra. Passagem agora para uma banda já mais conhecida aqui no Cubo, tem rodado bastante, Cold Cave. Enquanto não sai nenhum álbum de originais, ficamos com os EPs que eles nos vão lançando. Este chama-se Nausea, The Art and Me. Vamos ficar com o tema título. acabamos de ouvir Cold Cave, Nausea, The Earth and Me. Para acabar o destaque ao álbum Face the Sun dos Entrance Band, ficamos com o tema Spider. Mais uma estreia no cubo, chamam-se Beach Day, são da Flórida. Este é o primeiro álbum de originais, Trip Track Attack. Vamos ficar com o tema Walking Off the Streets. We'll be right back. money, not a single penny. I ain't got no money, but I got you, honey. I ain't got no money, but at least I got your love for free, and nothing means more to me. Yes, it does. Makes my faces all over the screen, the big bad boots I've ever seen. Almost over 20. I ain't got no money, not a single penny. I ain't got no money. What I got you, honey. I ain't got no money, but at least I got your love for free, and nothing means more to me. Not a single penny. I ain't got no money, but I got you, honey. I ain't got no money, but at least I got your love for free, and nothing means more than me. Nothing does more than me. At least I got your love for Praticamente no final da primeira hora tivemos com Titi Syndicate e agora para acabar uma banda brasileira, Santuário Sex, Mulher Indiscreta. Eles muito dentro em breve vamos ter aqui um destaque a esta banda do outro lado do Atlântico. Fiquem connosco para a segunda hora, temos mais música, vamos estar aqui até à meia-noite. Web Rádio Ash, 24 horas por dia, em sua companhia. Down the hills. Sejam então bem-vindos à segunda hora do Cubo, hoje dia 9 de dezembro de 2013. Segunda hora onde vamos fazer uma viagem ao passado. Não trazemos novidades, mas sim vamos recordar alguns dos temas mais marcantes da cena musical que atravessaram os anos 80 até aos dias de hoje. A começar, vamos ficar com uma dupla inesquecível, liderada por Bob Mould e Grant Hart, são os Yes Cardu com o tema Don't Wanna Know If You Are Lonely. I'm not afraid to Acabámos de recuar até 1978 para ficar com No Tears dos Tuxedo Moon. Neste momento escutamos já No Love Lost do Joy Division. Through the Santa Mary clouds, Bobby Brown. Estamos a acabar de escutar I Saw an X-Ray of a Girl Passing Gas dos Battle Surfers, tema retirado do álbum Stairway to Steven, uma sátira, mais concretamente à música de Led Zeppelin, Stairway to Heaven, um álbum que recomendamos a todos os nossos ouvintes do Cubo. Já de seguida, Ramones com o tema Blitzkrieg Pop. Logo após chegam os Dead Kennedys com o tema I Fought the Law. Acabamos de ficar com Sonic Youth e o tema Sugarcane. Saltamos para os anos 90 e estamos neste momento já a escutar Nada Surf e o tema Popular. I'm popular. I'm Então, recuando um bocadinho lá atrás, as duas últimas, e em primeiro lugar ficámos com Bad Religion e o tema Punk Rock Song, e acabámos de escutar Helmet com Exactly What You Wanted. Neste momento escutamos já Hole. Para quem não anda mais distraído, ela é um projeto liderado por Courtney Love, a ex-mulher de Kurt Cobain. Recuámos bem atrás no tempo e fomos ao seu primeiro trabalho e retirámos este Miss World. De seguida vão chegar mais temas, todos compostos e liderados por projetos musicais onde a presença feminina fica em destaque. My friend. Acabámos de ficar com L7 e o tema Shitlist, que se notabilizou por ter ficado associado ao filme Natural Born Killers. Neste momento vamos ficar com Le Tigre e o tema TKO. Yeah. walk away. You can't escape your problems, think about the past. Just make you feel depressed, forget about the time when you were free and happy. Look at me and learn. Stop acting like you were a fool. What you say? What you say? Don't just think, stop living for tomorrow. What you say? Cut it out, start living for today. Escape your problems, think about the past. Just make you feel the bliss, forget about the time when you were free and happy. Look at me and learn. Stop acting like you were a fool. What you say? What you say? Don't just think, stop living for tomorrow. What you say? Cut it out, start living for today. Voltando um pouco lá atrás, a seguir a Elástica, ficámos com Vuk Assault e o tema Feather. Neste momento acabamos de escutar No Fun At All, What Do You Say, e vamos terminar a emissão de hoje com The Smiths e o tema The Boy With The Thorn In His Side. O Cubo volta para a semana no mesmo horário, entre as 22 e a meia-noite, aqui na Rádio Ash. Talking about you, boy, but you're still. Oh.